Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, estamos chegando com mais um programaço Mundo Sertanejo. Este programa que é meu, é seu, é nosso. Muita música, muito astral, muitos alôs para todos vocês, amigos do Brasil inteiro, que não perdem um só programa Mundo Sertanejo. Um abraço a todos vocês que compõem as equipes de todas as nossas rádios parceiras pelo Brasil inteiro exibindo o nosso programa. Obrigado pelo carinho, pela parceria de sucesso, viu? Jorge e Matheus cantam Calma. Chore nunca mais, amor. Eu sou o sol cercando a chuva do seu olhar. Sou eu quem cuida e te peço, por favor, não chore nunca mais, amor. Até você se amar e me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Amar, amar você até você se amar e me amar. Calma. E me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Amar, amar você até você se amar. E me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Amar, amar você até você se amar. E me ama, calma. Muito bem, vamos em frente. O Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Aloysio Campos. Ele apresenta o programa da tarde, né? Aí na rádio que é parceira nossa, Brígida FM, muito obrigado, viu? Aí no município de Orocó, no Pernambuco, muito obrigado, viu? Aloysio, todos vocês amigos aí da Brígida FM. Ô Ticão, Ticão da FM, um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Os nossos ouvintes de Orocó, município de Orocó, aí no Estadão do Pernambuco, obrigado, valeu. Aloysio Campos, cabra danado, meu amigo Mardônio Ribeiro, em Calcaia, no Ceará também, nosso parceirão, muito obrigado,

Tereza Miras, em Guarulhos, no Estadão de São Paulo. Um abraço, muito obrigado, viu? No Estadão de São Paulo nós temos várias rádios parceiras exibindo o nosso programa. Em São José dos Campos temos a do Vale FM, Val Siqueira, todos da equipe. Em Osasco nós temos a Osasco FM exibindo o nosso programa. Também a Rádio Transpaulista Web e FM 93 exibindo o nosso programa em Osasco, né? Aí nós temos a Rádio Cidade das Rosas em Cotia, aí também na Grande São Paulo. Nós temos a Rádio Paulista FM aí no Ipiranga, né? Na Grande São Paulo, exibindo o nosso programa. Nós temos a Rádio Nova Paulista Web em Caieiras, na Grande São Paulo. Leandro Simões, todos da equipe, muito obrigado, viu? Aí na Grande São Paulo também nós temos a Rádio Clipe.net, Duda Mel, todos da equipe, muito obrigado, viu? Vamos para Caçapava, Dilson do Vale, Cabra Danado, exibindo o nosso programa aí na Cultura Sertaneja FM, muito obrigado, viu? Em Salto Grande, no Estadão de São Paulo também, nós temos a Dilson Tavares, Rádio Piseiro Sertanejo, muito obrigado, viu? Aí no litoral de São Paulo, em Santos, nós temos a Rádio Galera FM, o Leonardo, a todos vocês aí em Cananéia, aí no litoral de São Paulo, né? Muito obrigado a todos pelo carinho, pela parceria. Diego Valadares canta Na Beiradinha do Poço. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. O Edilson Peroni, Cabra Danado, Rádio Lobocerrado.com, em Vilhena, Rondônia. Também a Vilhena AM, nossa grande parceira, também em Vilhena, aí para todo o estado. Muito obrigado a todos vocês aí, Ouro Preto do Oeste, a todos vocês, enfim. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu?

acreditei no amor e ela foi de mim. E ela foi de mim. E ela foi de mim. Me entreguei demais, acreditei no amor e ela foi de mim. Me entreguei demais, acreditei no amor e ela. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.